Atmosfera 2101 não autorizado para 2000 pés. Ajuste no 0 no 7, reporte estabilizado, LS. Azul 6919, chame Recife, frequência 125, décima 1, 9, 3, 0. Zero no solo azul 5, libera via Fox, solo 21, décima 1. Azul 6919 Recife, sua identificação, submante nível de voo 340. Da presente voo direto Bridge, se perder contato em Bridge, vai chamar Brasília 12425. Gol 936, sua identificação, mantém nível de voo 370. Inicialmente, então, autorizado o toque arremetida pistonou 0, vento 160 graus com 7 nós. Se informa então após o toque arremetida, prossegue para até 2000, após curva à direita no terceiro da saída Arbor Elefa, aguardando próximas instruções. Toque remete 2000 na perfil da Elefa, o Fosse 2101. Confirmando perfil da Arbor, ok? Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, após posição Elefa. Arbor Elefa. Telematango confirma para Torres. Tenta Telematango, mantém farol de tapão, aguardando instruções. O Juliette e o Romeu até na escuta da Torres. Da presente, 360 pela esquerda, reporta reinterceptando o sinal 17. 360 pela esquerda, estou com a aeronave e já passou o marcador para pousar o 17. Mantenha 4 mil pés, reduza para 1809. Sente gol 966, continua a aproximação, repórter externo embaixo da lata. Vemberosca Romeu, mantém a linha do litoral, informo o helicóptero mantendo a vertical do farol de Itapuã. Reporta visual com medo. Reduza para 2009. Prossegue sinal 35, aguardando instruções, novembro, Oscar Romeu. Agora está levantando pela vertical da Torre Nova aqui. Sim, inicialmente então prossegue para Lauro de Freitas, aguardando para prosseguir sinal em imagem, agilizando o cruzamento, por gentileza, o Hotel Limatango. Agilizando o cruzamento, o Hotel Limatango, aprovado, Lauro de Freitas. Gente, gol no 166, informa o helicóptero cruzando agora o campo de imediato, mesmo vai prosseguir para o setor de Lauro de Freitas sem interferir com a sua aproximação. Aguarde apenas o eixo livre. Gente, aguarda. Centro. Socorre, meteu, Fosse Aérea 2101. Está duro. Fosse 200, está sendo localizado. É o 400, mantenha a reta até 2000, após prossegue no perfil da saída Arbor Elefa e aerovia Pesilu 17. Gente, 2000, após Arbor Elefa, aerovia Pesilu 17. Afirmo, destino Anápolis, confirma? Afirmativo, está subindo para 400, Fosse Aérea 2101. Gente, chame agora o controle então em 119, decimal 8, só me confirma o POB. Confirma para 2101? Só me confirma o POB. 05. 05. Controle agora transfere 119, decimal 8. Bom voo. Obrigado. base para final 3599, São Romeu, seguinte do Atlético 90. O gol no 1166, informa um tráfego à direita, prosseguindo pouso parado, cabeceira 35, sem interferir. Cheque trem, pouso autorizado, vento 1160 graus, 612 nós. Dentro tráfego, baixado, travado, livre pouso, pista no zero, gol no 1166. O Juliette Romeu, hotel após, tem condições de agilizar, final 1-7. Isso para 2.000 pés, está autorizado ele. 2.000 autorizado ele, meia parte. 150 graus, meia dúzia nós. Parado 3.000, 3.000 pés, reduza para 1.80 nós. 3.000, 1.80, reduzindo 6.14. Estou em Salvador, passarela 2.2.3.1. Trip 5491, chame torre 118 decimal 95. 18895, trip 5491. Passarei 2231, prossiga. Gentileza, é possível coordenar a flor direto de barreiras, 2231? Autorizado, barreiras direto, 2231. Obrigado. Oscar Romeu, táxi autorizado até o Parque 5, estaciona na frequência livre, solo os 28. Hotel Limatão, ciência, reporta no solo controlado, vento em Salvador 150 graus 5 nós, hoje estou no 097. Estou em Salvador, boa noite, trip 5491 final, ILS estabilizado. Trip 5491, continua a aproximação, guardando pista livre. Ciência, 54. Gol no 1166, solo os 28, Fox, solo no 21, decimal 1. O Juliette Romeu Hotel, agora sim, condições de agilizar, dá presente final 17? Positivo, realiza então ao finalizar o 360, agilizando o final 17, aguardando o eixo livre. Boa noite, solo aos 29, frequência livre, até o Matango. Trip 5491 no check trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1150 graus, 5 nós. Livre pouso, baixado, travado, 5491 da trip. O trip para informação, à esquerda tem um Bravo Eco 58 prosseguindo para pouso na pista auxiliar, sem interferir. Ciente, 5491. LE325, Centro Brasília, 124, decimal 25, alterna 26, decimal 55. 645. Lona 645, continua a aproximação, aguardando pista livre. Para, pista livre 645. Juliette Romeu Hotel, eixo livre, pouso autorizado, pistão 97, vento 1160 graus, 612 nós. Passaredo 2231, chame Recife 126, decimal 85, Alterre 125, decimal 45. 12825, 12545, obrigado. Passaredo 2231. 1 decimal 1. Via Eco 2111, boa noite. 126, decimal 0. 288-260, boa tarde. Boa tarde. O 1645, check trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento 160 graus, 7 nós. Autorizado, pouso no zero, baixado, checado, 645. Juliette, Romeu Hotel, no solo 31, não confirmo, Pati? Gente, ao estacionar, frequência livre, boa tarde. Oceania 6143, reduza para aproximação, chame torre 118, decimal 95, por favor. 295, está no localizador, tem campanita, já chama agora. Seu call code, sir. Delta France 443. Doutor, Chanel 6143. Chanel 6143, continua a aproximação, reporta externo embaixo travado, aguardando pista livre. Vai reportar lá no externo. Nível 360. 3611, sua identificação, Maria, nível 360. 360, seu 3611. Recife, Sam 3637, transfere, mantendo 340. Na 3637, recebe identificação, Maria, nível 340. Identificou, 37, Sam. Solo 34, libera a próxima direita, Eco, solo 21, décima 1. Eco 21, 645. 3145, é no centro Brasília, 124, décima 25, alterna 26, décima 55. Check trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento 160 graus, meia dúzia nós. Tá em trânsito, passando em cena agora, vai disponibilizar a baixa travada. Sim, travou. Gente, livre pouso, 160 graus, meia dúzia nós, Chanel 6143. Livre pouso. 2831, no centro. De Campos, confirma. A gente vai tentar aqui com o Centro Brasil. Cinco nove, Brasília, 12425, alterna 12655. Foi boa, boa noite, 69, ponto espera pronto. Número 2, mantém ponto de espera, dono zero. Sim. Você não é 61 4 3, solo aos 3, 7, libera via Fox, solo no 2-1, 10-1. 2-1. Chanel 6201, autorizado ingresso, decolagem de tono zero, vento 1, 50 graus, 5 nós. A linha decola. O gol no 869, após a rolagem da aeronave da Avianca frente, a linha mantém de tono zero. Da Avianca, ele mantém o 869. Decolado aos 40, controle 119.8, bom voo. 198, boa noite. Controle de Salvador, boa tarde, assinando 6201. Sendo 6201 é o controle e contato, não. 01. Golo 936, certo? Gente, aguarde. O 620 não pode ver o Adael? Positivo. Por Adael, graças. Enter. 9357, Brasília, 12425, alterna 2655. No 869, livre decolagem de Sono Zero, vento 160 graus 7 nós. Sono Zero, boa noite, menor. Decolar 243, controle 119, decimal 8, bom voo. 19, 8, boa. Controle Salvador, bom 8, 69. 1869, controle, contato alto. 67, ali, mantém que são 0. Ali, mantém, estamos 0, 0. Gol no 1169, agora Brasília, em 12425, alterna 2655. Gente, gol no 1169. Gol 1969, Brasília, 12425, decolagem pistão 90, vento 150 graus, 5 nós. Submatendo nível 360. 360. O 6201, 320. Centro? 6201, solicita nível 380. Autorizado, nível 380, dá pra gente pro de bridge, 6201. 380, bridge. Decolado aos 47, controle 199, decimal 8, bom voo. Obrigado, senhorita, uma boa noite. Controle, boa noite, 13567. 13567 é o controle, está em contato. Gente. Meio autorizado para o de Aracaju. O 869, suba restrito a nível 340, imposto pelo melhor do Nordeste. 840, 869. Chame Recife 1222. 2222. Bom. 0022, line up and wait, runway 10. Azul 4206, decolar 252, controle 1998, bom voo. 98-4206, obrigado, Donato. 3601, centro. Alto, claro, chão. E cruza 1000 pés. Azul 4206, controle, contato. Obrigado. Da 3831, chame Brasília, 124, decimal 25, alterna 126, decimal 3612, boa noite, senhora de identificação, mantém o nível de voo 370, reporte 35. Minha assistente fez uma coordenação junto ao melhor do Nordeste, no intuito de encurtar sua trajetória, mas eu preciso apenas do seu aval. Um voo direto para o Romeu Fox 018. Espetacular, e nosso agradecimento. Espero que profundo para a sua assistência. Muito grato. Airborne 56, contact Salvador, departing 119.8. 119.8, Portugal 022, obrigado, boa tarde. Boa tarde. 20 departure, boa tarde, Portugal 022, airport crossing 1500. Portugal 022, this is departure, the radar camp checklist is clear. Yes, clear, airport call 022. 091, este é o controle de Salvador, a chegada é a bomba e quando estiver pronto vai descer até 4 mil pés, ajustado 10017, tripe. 5-5-9. Azul 6919, chame de Brasília, 124, decimal 25, alterna 126, decimal 25. Salvador, Airport Call 022, any chance to proceed direct to VPAR? Just a moment, please. Thank you. Azul 4206, chame recepção 2685. Portugal 022, obrigado. Dono 96, dono 936, dono 936, vou ir direto ao Romeu 363. Decimal 85, alterna 125, decimal 4. Use the bar after level 120. What do you think about it? Claro, vai passar isso. 3605, questione identificação, mantenha nível de voo 340. Amanhã que leva a senhoria da Sônia a voar na proa de grito, vai para a 5:05. Autorizado, da presente, vai direto Brito, da 3505. Direto Brito, da 3505. Affirmative. Quatro no cinco, decolou ao 01, controle 119, decimal 8. Boa noite. 19-8, boa noite, obrigado. Triple 5-4 no 5? Triple 5-4 no 5 é o controle da cordial, contato. Boa noite, possibilidade de voar Coral? Positivo, livre, autorizado. Tá? Coral, obrigado. Lufthansa 505, Falcon Yankee, maintain flight level 33. Lufthansa 505, confirm your MAC number and cell call code. Roger, Lufthansa 505. Delta 022, can taxi center, frequency 126.85, over. Center 126.85, Portugal 022, obrigado, bom dia. Boa viagem, câmbio. Voo 953, estanidente. A Salma tem o nível de voo 380. 380. Da 3612, chame o controle por seguro, 120 decimal 9. E 567, prossiga. Tem a escuta da 3567. Gol 1869, chame Recife 126 decimal 7, alterna 127 decimal 2. 272, gol 1869. Afirmativo. Tem 567, subiu mantenha o nível de voo 380. Chame Recife 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. Air France 443, call Recife Center 126 decimal 85, backup 125 decimal 45. Lufthansa 505, over, Ilkov position, India, Lima, Kilo, Oscar, X-ray, call Recife, 126.85. That's correct, Lufthansa 505. voo 9168, acione identificação, mantenha o nível de voo 390, reporte predecido. Uno 228, decimal 8, voo 1168. Passa 6.700, desça para 2.000, livre LF. Trip 5591, o controle está mandando. Sistema ativo, autorizado ILS, vai aguardar o chamado para passar para a torre. Tan 3567, chame 126 decimal 7, alterna 127 decimal 2. Uno 27 decimal 2, alternada, Tan 3567. Uno 27, 2, Tan 3567. Tan 35 no meio, prossiga. Tan 35 no meio, aguarde cruzamento com o tráfego, a 12 horas, 7020, no oposto, nível 360, mais 2300. Positivo, 5591, cheque o trem, chame a torre 1985, trip 5591. Os dois mandam muito obrigado, fica até daqui a pouco. Certo. Bell 078, call Kaiden, maintain flight level 370, please confirm your MAC number and your cell call code. Roger, 42078. Salvador, boa noite. Felipe 591, passando certo, visual, bastante secado. Felipe 591, no... livre pouso, 5,0, vento 140 graus, 0,6 abaixo. Autorizado pouso, Felipe 591. Brasília 1.25, alterna 1.26.55. Visual com tráfego na curta final. Após o passageiro, tráfego ali mantendo zero.